O Ministério Público de Minas Gerais ajuizou uma ação contra a Samarco, a Vale e a BHP Billiton pelos impactos provocados pela lama de fundão a bens espeleológicos em Mariana. Segundo o MPMG, os rejeitos danificaram diretamente 5 cavidades naturais subterrâneas que foram totalmente soterradas e afetaram ainda a área de influência de outras 5 cavernas e 5 abrigos. As cavidades atingidas se encontravam no interior de área de proteção especial. Na ação, o Ministério Público pede que as empresas restabeleçam no prazo de 24 meses todo o ambiente espeleológico afetado, ou seja, as cavidades naturais, como grutas e cavernas presentes na área. Além disso, a ação requer reparação pelos danos ambientais no valor de 100 milhões de reais e o pagamento de indenização de 50 milhões pela lesão ao patrimônio natural. Caso sejam condenadas, as empresas também terão que instituir reserva particular de patrimônio cultural de cerca de 2 mil hectares em área da bacia do Rio Doce, além de desenvolver um projeto de educação patrimonial e espeleológica. O MPMG também pede que as empresas adotem medidas compensatórias, como a publicação científica sobre os trabalhos realizados e a confecção de um manual de reparação de danos a bens espeleológicos, para distribuição gratuita a entidades e órgãos ambientais, escolas e universidades. Do Ministério Público de Minas Gerais, André Lana.